Yeah, City Nails. Jovens profetas e nazireus com o manto de Elias, inspirados pelo espírito da profecia. Reflexão alterada em alta vontade, vou esquivando, dando baile nos laços da malandragem. São grandes os mares, vales e dificuldades, diversas diversidades, tentando frustrar a verdade. Vaidade, cana, luxúria, prazeres da carne. Mas Cristo guia meu barco e acalma a tempestade. Prossigo estreito o caminho, rochoso, contém espinhos. Não importa, estou sozinho, perdido no labirinto. Aceito o desafio, com Cristo piso no inimigo. Sem dar motivo de riso, sem dar vacilo. Ventos contrários só tentam me lançar na cova. Pois não dá nada, minha casa edifiquei na rocha. Ó grande rocha, desprezada pedra de esquina. Ai daquele que ela cair em cima. Pois eu estou ligeira, lhes batendo e espero o cabreiro. O mundo gira, gira, volta, então o sofrimento. Vejo tormento, joelhos que amo a Deus lamento. O mundo chora, sofre, morre sem conhecimento. Curvam-se a vaidade, sem base de fome. A lutação, os olhos de Deus, isso não é de hoje. Presta ouvido do terra, essa voz que vem do céu. A Babilônia e Meretrícia são julgada réu. São dois caminhos, bem e o mal, o estreito do largo. O estreito, a vida eterna, o lago ao fracasso. E o espaço entre os caminhos é um infinito abismo. Se tu queres a vida eterna, aceite a Jesus Cristo. Agora, tu ignora, sabe as palavras, acorda. Sua trombeta em breve vem.